Salvador, Mike 600. Salvador, Mike 600. Salvador, Mike 600. Bom dia, pode ser localização para giro dos motores em idle, baixa lenta, aqui na remota 1-4, já autorizado pela Infraero. Gente, reporta o termo, Mike X-Delta. Reportar o termo, Mike X-Delta. Sou o Mike, que sai dentro. Qual que é o jeito de motor aqui no, na remoção no 4? Gente, Mike, que dentro. Permite livre, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Está tendo mais sucesso de guerra, de forma que não é tráfego conhecido pelo controle do setor a reportar. Reporte quando 40 mil de afastado do Salvador. Passaram 40 mil de afastado do Salvador. Bora, 40 milhas, Mike Foxtrot Sierra. Sabatango, Mike Fox Sierra, está 40 milhas norte de Salvador. Serviço radar, vou ir para a posição Bonf, para interceptar a chegada Bonf, Kenyada 1009. Unidade vestida, está para 4 mil pés, Kenyada 1009. Na frente, da Projeto Profone, modifica para fora, um visual na 107. Change Mike Fox Sierra, quebra de voo modificada aos 0456, desça para 1.500 pés, tenha down na 009. Change Fox Sierra. Fox Sierra, reporte visual com campo, vou iniciar a antiga rotatória. Roda antiga rotatória. Já tem Golf Kilo Oscar. Forma que não há tráfego a reportar no setor conhecido pelo controle. Reporte quando há 40 milhas afastado do Salvador. Golf Kilo Oscar, regras vão modificar 2457. Esse dá critério para o tipo de tráfego em Salvador. Mantendo-se em regras de voo visual, vou ir para a cidade antiga rotatória. Change Golf Kilo Oscar, reporte quando a 40 milhas afastado do Salvador. Fox Terra, confirma a altitude que está cruzando agora. 8.080. Confirma a razão de descida. Entregando agora a 1000 pés. Gente, apenas para corroborar, na Enseada deverá estar, já deverá ter atingido a altitude de 1500 pés. Assim é, Fox Terra. Acou o Heraldo Mavista, o Mike Fox Trot Sierra. Gente, desça para 1500 pés, chame a torre do Salvador, frequência 98.95. Muito obrigado, bom trabalho, senhora. Torre, boa noite, Papatango, Mike Fox Trot Sierra. Boa noite, Mike Fox Trot Sierra, Globo Cop. Firmo. Visual com a pista no 7. Visual com a 1-7. Gente, avistada. Tudo autorizado, pista no 7, vento 060 graus com 612 nós, Mike Fox Air. Fox Air. Golf Kilo Oscar está em contato radar, agora 40 milhas norte de Salvador. Esse para o tipo de tráfego do QNH permanece no 009. Foi para a CA, a antiga rotatória, e chame quando visual com o campo, Golf Kilo Oscar. Mal, bastante trabalho. Mike, Fox, Trot, Tchau. Muito obrigado. Soma 07, frequência de Uruguai. Salve, Salvador, é o gol que é bem. Quebec na posição 12, remota do Patch 1, autorização de reboque para a posição 08, mesmo Patch. 2 horas do Quebec, reboque, forma até posição 8, Golf Golf Quebec. Forma ao terno, Quebec. sinalizador é box. Grato, bom dia. Change with Quebec, bom dia. Golf Kilo. Golf Kilo, essa é minha torre, frequência 98-295. 295, é um bom dia. Bom dia.